O município de Carmo do Paranaíba, no Triângulo Mineiro, assinou 18 termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais, se comprometendo a realizar obras de acessibilidade em imóveis públicos municipais até 2023. Estão previstas adaptações na Policlínica, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nas Secretarias Municipais de Saúde e de Transportes, em 6 escolas municipais, na Escola Programa Curumim, e em 5 postos de saúde da família. O objetivo dos acordos é assegurar acessibilidade às pessoas com deficiência e garantir a elas e aos idosos o atendimento prioritário, em conformidade com a legislação brasileira. Ao todo, são 18 imóveis que serão reformados até 31 de dezembro de 2023. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.